andrecedesmoral.com.br. Eu aqui achando que tinha te esquecido, que tinha acabado esse amor bandido. Me diz o que é que eu faço agora. Tentei te esquecer, mas no fundo eu sabia. Liguei com o coração que nunca te esqueci. Estou aqui sofrendo de tanta saudade. Agora estou aqui nessa mesa de bar, um copo de cerveja, um uísque pra acalmar. E esse coração que só pensa em te ligar, diz que vai contar pra mim, que vai curar essa saudade, ou vem matar essa vontade de ficar juntos outra vez. Diz que vai voltar pra mim, pois nosso amor foi de verdade. Vem matar essa saudade e ficar juntos outra vez. E ficar juntos outra vez. Niclo, o imperador do pacote. Agora estou aqui nessa mesa de bar, um copo de cerveja, um uísque pra acalmar. E esse coração que só pensa em te ligar, diz que vai voltar pra mim, que vai curar essa saudade, ou vem matar essa vontade de ficar juntos outra vez. Diz que vai voltar pra mim, pois nosso amor foi de verdade. Ou vem matar essa saudade e ficar juntos outra vez. Vai voltar pra mim, que vai curar essa saudade, ou me matar essa vontade de ficar juntos outra vez. Diz que vai voltar pra mim, pois nosso amor foi de verdade, ou me matar essa saudade de ficar juntos outra vez.